Panorama Agrícola para 13 de julho de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Tô de cara com você, tô de cara com você. Me apaixonei e você não quer. 13 de julho, sexta-feira de lua minguante, está no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Márcio Peixe e também o Eduardo Maier. E o ditado do programa é: quem quer, faz, quem não quer, manda. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira, EPAGRE ajuda a produtora a ampliar seus negócios. A Alimento e Companhia traz sugestões do Ministério da Saúde para uma alimentação saudável. E no boletim do SC Rural, feira em Tubarão abre mercado para produtos da agricultura familiar. Salgadinho sem glúten é a novidade no sul. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pesquisa da EPAGRE comprova aumento da produção da pera roxa em função da maior densidade de plantas por hectare. O número de frutos pode até diminuir, mas como o número de plantas por hectare aumenta, aumenta-se também, por consequência, a produtividade. Informações adicionais sobre a cultura da pera na Estação Experimental da EPAGRE de São Joaquim. É hora das notícias. Saiu a primeira parcela do repasse financeiro do projeto Desenvolvimento Tecnológico da Fruticultura no estado de Santa Catarina. O projeto será desenvolvido pela EPAGRE. A verba de R$2.440.000 foi aprovada e liberada pela Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a FAPESC. Os valores estão sendo aplicados em projetos de pesquisa nas culturas da macieira, bananeira, frutas de caroço, ameixa e pêssego, citros, laranja e limão e na cultura da pereira. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Para ajudar empreendimentos da agricultura familiar a entrar no mercado formal, a EPAGRE tem capacitado produtores, dando assessoramento técnico em questões sanitárias, ambientais, fiscais e tributárias. A ideia é auxiliar o agricultor a ter um produto de qualidade e com preço competitivo, como explica o engenheiro de alimentos da EPAGRE na região oeste, Henrique Rete. A EPAGRE conta com profissionais hoje que auxilia esses empreendimentos a se legalizarem na parte fiscal, tributária, ambiental e principalmente sanitária, para que ele se adeque ao mercado, que é muito exigente hoje, tanto em qualidade quanto em preço. Então a EPAGRE procura orientar e depois acompanhar esses empreendimentos no mercado para ver como que eles estão se comportando, se realmente deu certo o trabalho da EPAGRE, se realmente funcionou. E em casos que às vezes precisa de mais apoio, a EPAGRE volta a fazer capacitações, cursos, para que esse pessoal sempre esteja inserido no mercado. Falou aqui no Panorama Agrícola o engenheiro de alimentos Henrique Rete. Ele foi entrevistado pelo jornalista Emanuel Vicenzi. Se você, produtor rural, agricultor, familiar, deseja abrir mercado para os seus produtos, procure o escritório da EPAGRE no seu município. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No espaço de hoje, conversamos sobre uma lista que o Ministério da Saúde tem com passos importantes para uma alimentação saudável. Faça pelo menos 3 refeições e 2 lanches por dia. Não pule as refeições. Inclua também diariamente 6 porções de cereais: arroz, milho, trigo, tubérculos, batata, raízes, mandioca, aipim e massas. Tudo isso nas refeições. E dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma natural. O Ministério da Saúde indica também que devemos comer pelo menos 3 porções de legumes, verduras e 3 porções ou mais de frutas diariamente. coma também feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Consuma diariamente, diz o Ministério da Saúde, 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carnes, boi, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e pele das aves na preparação dos alimentos, indica o Ministério da Saúde. Para uma alimentação saudável também, consuma no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. 1 porção por dia no máximo. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e guloseimas. Coma-os no máximo 2 vezes por semana. Diminua também a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Outra dica, outra sugestão do Ministério da Saúde é: beba pelo menos 2 litros de água por dia, de 6 a 8 copos. E dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite bebidas alcoólicas e rejeite o fumo. São orientações do Ministério da Saúde de Alimentação Saudável para uma Vida Saudável. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Agricultores de 19 municípios da região sul do estado expõem a partir de hoje, também amanhã e domingo, no Farol Shopping em Tubarão, os seus produtos. É a 5ª edição da Feira da Agricultura Familiar, um trabalho que envolve técnicos da EPAGRE na organização do agricultor para valorizar e comercializar seus produtos e também abrir novos negócios, e que tem o apoio financeiro do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Quem fala mais sobre essa temática é o gerente regional da EPAGRE em Tubarão, Luiz Marcos Bora. De certa maneira, valorizar o produto da região, né? Dando oportunidade para que o pessoal da região ganhe dinheiro também, né? Valorizando então o produto da região, o produto com identidade cultural, né? Produto que tem origem. Esse trabalho de organização do produtor e de abertura de novos negócios tem sido impulsionado pelas ações do Programa de Estado Santa Catarina Rural, como destaca Oswaldir Dalbelo, coordenador aqui na EPAGRE do Programa de Gestão de Negócios e Mercados. O programa é SC Rural, que vem para fortalecer o que? As organizações dos agricultores familiares, que nós acreditamos que para enfrentar ou para ter poder de barganha junto aos mercados e constituídos, nós precisamos estar organizados. A OSC vem com esse objetivo de fortalecer essas organizações, trazemos melhorando o produto, a qualidade e as quantidades, quer dizer, tem um potencial maior de produção, e com isso, ao trazermos esse pessoal que consiga vender em todo o estado, nós vamos incluir nas regiões e nos seus locais novos e a oportunidade para novos agricultores poderem também empreender. Feiras como esta, que começa hoje em Tubarão, são de fato oportunidades para os novos agricultores poderem empreender. É o caso da produtora Angélica Angels Vieira, do município de Sangão. Ela tem a casa de salgados Angels e está lançando novos produtos na Feira do Farol Shopping hoje em Tubarão. Olha, a gente está lançando um produto novo para celíacos, né? Para quem tem problemas celíacos. Então, a gente, com a parceria da EPAGRE, Sangão, a gente desenvolveu uma receita à base de aipim e a farinha de arroz. Olha, a gente pretende fazer a coxinha, bolinha de carne, né? Bolinha de queijo com o mesmo produto. A base é aipim e farinha de arroz, a massa. É o primeiro produto sem glúten da empresa, porque a gente já trabalha com outro produto, né? A massa, a gente já trabalha com 7 produtos. Salgadinho frito, né? Então a gente já vem trabalhando há algum tempo, mas sem glúten, esse é o primeiro. A produção de salgadinhos sem glúten teve como ponto de partida uma ideia do extensionista da EPAGRE de Sangão, José Nicolau Fernandes. São 3 famílias que trabalham de uma forma coletiva e o grande ênfase desse projeto é que essa matéria-prima pode ser produzida na região e deixando de ser dependente de outros países ou outros estados, gerando renda na própria região. Para você, nosso ouvinte, agricultor, pequeno produtor rural, Se você desejar expandir o seu negócio e abrir novos mercados, fale com um técnico da Ipagre no seu município. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.